inteiro, junto à presidência de casa, nele conectou a campo foguete, mas fico em pau em Camoca, 5 horas e 15 minutos. Cinco horas e 9 minutos.